agradecemos a vida pelo sol e pelo seu calor. Um calor que nos aquece e faz tudo prosperar. O sol da manhã que ilumina, nos ajudando a clarear, clareando nosso caminho e mostrando a direção. Cuidando de nossas crianças, bate a mama no meu coração. Eu vou cantando a beleza da vida. Amor nessa terra querida. Estou cantando com minha família. Brilhou o sol da manhã de um novo dia. Cantarei para sempre, eu cantarei. Eu vim para cantar, o amor eu vim servir, e servindo esse amor que vem do meu coração, lembrando que nessa vida todo mundo é irmão. Eu vou cantando a beleza da vida. Amor nessa terra querida. Estou cantando com minha família. Brilhou o sol da manhã de um novo dia. Clareando nosso caminho e mostrando a direção. Cuidando de nossas crianças, bate a mama no meu coração. Eu vou cantando a beleza da vida.